Mais que um programa. O Som da Tribo. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai parar? O Som da Tribo. Você está ouvindo o Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, Som da Tribo. Vai encarar? O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Você está ouvindo o Som da Tribo. O Som da Tribo. Pontualmente 7 horas, o Som da Tribo na área, rolando pra você até as 9 horas aqui na Rádio Clube FM, a primeira no seu coração. Novidades aí pra galera da internet, hein? Você que navega, que sempre está acessando o blog do Som da Tribo, novidade agora, hein? Você, ao invés de colocar sondatribo.com, você vai colocar sondatribo.com.br, sondatribo.com.br. Acrescentou duas letrinhas aí, suficiente para causar transtornos. Então, novo endereço aí do Som da Tribo, sondatribo.com.br. Era sondatribo.com, agora é sondatribo.com.br. sondatribo.com.br, bombando aí. Então acessa aí, divulga, espalha e avisa pra galera, novo endereço virtual do Som da Tribo, sondatribo.com.br. E vai ligando pra cá, hein? 3421-1507. Hoje é o sorteio do skate profissional da da Virus Skate Surf Shopping, o skate profissional da Black Sheep. As três perguntas, hein? Onde e quando surgiu o skate e qual a loja de conquista especializada em skate? Você vai responder as três perguntas. Onde e quando surgiu o skate e qual a loja de conquista especializada em skate? Oferta aí da Virus Skate Surf Shop, Galeria Joaquim Correia, loja 16, telefone 3423-4298. Sorteio é hoje, hein? Só você mandar aí seu torpedo para o 8831-9050 ou ligar para o 3421-1507. Sorteio hoje. Qual é o programa que tá sorteando aí um skate profissional? Nenhum. Só o Som da Tribo mesmo. O que mais? O Som da Tribo também tá mandando para você aí um rádio portátil 12 faixas AM, FM, TV, com display digital, desperta com música, pilha e luz e muito mais. Oferta aí do nosso brother Tom Beleza. Sorteio no próximo sábado, dia 16 de junho. E também tá valendo dois ingressos aí para o Roots Rock Reggae, que vai rolar dia 1º de julho na concha do Centro de Cultura às 4 da tarde, com um DJ e mais quatro bandas, hein? Você não pode perder. Valendo dois ingressos aí para o Roots Rock Reggae, que vai rolar dia 1º de julho na concha do Centro de Cultura às 4 da tarde, com um DJ e mais quatro bandas. Então é só ligar, hein? 3421-1507. Tá valendo ingressos, tá valendo rádio, tá valendo skate, tá valendo muita coisa legal, como sempre, o Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Yeah. baby, vai encarar? São 7 horas 9 minutos. Esse é o Som da Tribo. Você curtiu as duas primeiras aí: The Black Keys, God on the Ceiling, The Cup for the Animals. As duas primeiras do Som da Tribo. Hoje sorteio do skate profissional da Black Sheep. Oferta da Virus Skate Surf Shop, hein? Você não pode perder. Hoje, Som da Tribo, sorteio de um skate profissa, hein? Imperdível. Cola no Som da Tribo aí, liga pra cá, 3421-1507, manda seu torpedo, respondendo as perguntas aí, três perguntas pra você concorrer ao skate. Onde e quando surgiu o skate e qual a loja de conquista especializada em skate? Onde e quando surgiu o skate e qual a loja de conquista especializada em skate? Então é só ligar, 3421-1507, ou mande seu torpedo, 8831-9050. Tá valendo também dois ingressos para o Roots Rock Reggae, que vai rolar dia 1º de julho na Concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde, com um DJ e mais 4 bandas. Você não pode perder, hein? Dois ingressos aí para o Roots Rock Reggae, que vai rolar dia 1º de julho na Concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde, um DJ e mais 4 bandas. Beleza? Liga 34211507 ou mande seu torpedo 88319050. Tá valendo também um rádio. Rádio bem transadérrimo aí pra você. Deixa eu ver que rádio é esse aqui. Meu rádio. Rádio portátil. 12 faixas. AM, FM, TV com display digital, desperta com música, pilha e luz. E muito mais, oferta aí do nosso brother Tui Beleza. Sorteio próximo sábado, dia 16 de junho. Então é só ligar 3421507, mandar seu torpedo 88319050. Manda aí, Goma. Mandar um alô aqui pra galera do coletivo Caverna do Dragão e o Dix, o Beto e a galera toda aí. Beleza. Também pro Bruno do coletivo aí do Alecrim. E também pra galera da banda Na Terra de Osso. Beleza. Galera aí. Torpedo que chegou aqui, olá Miguel, estou aqui em casa curtindo esse programaço, não tem pra ninguém, o Som da Tribo, esse sim toca rock and roll de verdade. Um abraço, Deusdete, Bom Jesus da Serra, grande Deusdete, valeu Deusdete, sempre ouvindo o Som da Tribo. Fala galera do Som da Tribo, aqui é a Amália, Amália do Alto Maron, toca um Nirvana aí pra minha amiga N, que tá fazendo aniversário hoje, valeu, parabéns aí N. N e Amália do Alto Maron. N, aniversariante de hoje, que é curtir Nirvana. Então vamos tocar Nirvana mais tarde. E aí, galera do Som da Tribo, aqui é Elísia, do bairro Ibirapuera. Quero ouvir um Iron Maiden. Gosto muito de Ed Goma. Ele é muito presença. Poxa, Elísia, do bairro Ibirapuera. Fã. Opa, obrigado, hein? Que você é muito presença. Eu sou mesmo. Ah, liga pra cá aí, 3421507. Tá a fim de participar, interagir do Som da Tribo? É fácil, 3421507 ou mande seu torpedo 88319050. Mandou torpedo, lemos na hora. Abraço aí para Aldo Pereira, grande Aldo Pereira, Josiane e Ana Júlia, Aldo Pereira e Josiane aí no loteamento Bateias, colados, ligadaços aí no Som da Tribo. Vanderlei Cardoso no supermercado. Como é o nome do supermercado que Vanderlei Cardoso trabalha? Benfica. Poxa, minha memória tá péssima. Abraço aí para Vanderlei Cardoso no supermercado Benfica aí na Avenida Frei Benjamin, curtindo, trabalhando e ouvindo Som da Tribo. Valeu. Valeu, Vanderlei Cardoso. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Amanhã, domingão, às 3 da tarde, vai rolar o segundo domingo alternativo da cidade de Poções, com Evandro Correia e Semente Nativa. Ali, próxima à Praça do Divino, certo? Próxima aos colégios Isaías Alves e ACM, a entrada franca. Você não pode perder o segundo domingo alternativo de Poções com Evandro Correia e Semente Nativa a partir das 3 da tarde, entre as praças, entre na Praça do Divino, próximo aos colégios Isaías Alves e ACM. Amanhã, domingão, também vai lá no Inocop 2, no Salão de Eventos no Borel, show beneficente com Ramanaia e Distintivo Blue, às 2 da tarde. Ingresso, 1 quilo de alimento não perecível ou 1 agasalho. Então amanhã você não pode perder no Inocop 2, às 2 da tarde, no Salão de Eventos no Borel, show beneficente com Ramanaia e Distintivo Blue. Às 2 da tarde, ingresso, 1 quilo de alimento não perecível ou 1 agasalho. No dia 30 de junho, sabadão, às 8 da noite, na Concha do Centro de Cultura, vai rolar o Teatro Mágico. Ingressos antecipados, R$ 20, meia, e R$ 40 inteira. Já no domingão, dia 1º, também vai rolar na Concha do Centro de Cultura o Roots Rock Reggae, às 4 da tarde. com 4 bandas e mais um DJ. Aguarde mais informações. Você não pode perder. Dia 1º de julho, na concha do Centro de Cultura, vai rolar o Roots Rock Reggae. 4 bandas e um DJ. Acesse aí o novo endereço do Som da Tribo. Novo endereço do Som da Tribo. Sondatribo.com.br. Sondatribo.com.br. Mudou o endereço do Som da Tribo. Sondatribo.com.br. Sondatribo.com.br. Distintivobru.com. Rubenildometal.blogspot.com. Rádio Pontal Web.blogspot.com. BlogDJDavi.com. Núcleodenoticias.com.br. Toscotodo.hd1.com.br. Sustrado! E aí, baby? Vai, cara! Então o tempo, que não combinava com o progresso, vinha como doença, de dentro para fora dos hábitos. Quando ele é tão forte quanto uma bola de fogo, ela, o chão e a alegria de poder fazer mais uma curva em sua história. Nordestino de nome Jesus, procurado noite e dia em São Paulo. Afroasiáticos nas ruas de Seattle, e mesmo assim é... Som da Tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Nessa vida envelhecer, a barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero viver pra ver qual é e dizer bem é pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar. Levantar do sofá. Eu quero pôr Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho gagá. Adolescente, nada é mais demodê. Com os ralos fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer. Não sei por que essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender. Que felizmente ou infelizmente sempre vai correr. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete foi no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar. E me faça levantar do sofá. Eu quero pôr Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho cagá. Aí você curtiu Arnaldo Antônio, Envelhecer, antes Furto e Marisa Monte, Desterro. Vai ligando pra cá, hein? 3421-1507, tá valendo aí o skate profissa, hein? Profissional. Oferta aí da Virus Skate Surf Shop. Então liga pra cá, hein? Skate profissional, você vai responder a seguinte pergunta. Onde e quando surgiu o skate e qual a loja de conquista especializada em skate? Onde e quando surgiu o skate e qual a loja de conquista especializada em skate? Tá valendo o skate profissional da Black Sheep, oferta da Virus Skate Surf Shop. A Virus Skate Surf Shop fica na Galeria Joaquim Correia, loja 16, telefone 3423-4298. Tá valendo também dois ingressos para o Roots Rock Reggae, que vai rolar dia 1º de julho na Concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde. Um DJ mais quatro bandas, duas de reggae e duas de pop rock. Então você não pode perder. Dia 1º de julho, na Concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde. Um DJ mais quatro bandas, o Roots Rock Reggae. Dia 1º de julho, valendo dois ingressos aí. Então é só ligar. Tá valendo também o rádio portátil 12 faixas, AM, FM, TV também, com display digital, desperta com música, pilha e luz e muito mais. Oferta aí de Tô em Beleza, sorteio no próximo sábado, dia 16 de junho. Então é só ligar, 3421-1507, manda o seu torpedo também, 8831-9050. Faça aqui, ó. Alô, galera do Som da Tribo, aqui é Lorena, mandando um salve aí pra vocês. E para as lindas da Carol, do Ibirapuera, e para Larissa, do Alto Maron. E pedindo para elas a música Best of You, do Foo Fighters. Tá dado o recado. Mais recado aqui. Boa noite, Miguelito. Manda um alô aí para mim, galera do Hot Kill. Estamos sempre ligados no Som da Tribo. E manda um abraço aí para Goma. Ele é muito irado. Valeu, beijos. Aline. Aline Walker, do bairro Guarani. Valeu, Aline. Valeu, Aline. É, mandar um alô aqui pro o Kleber da Doutor Saúde aí no Recreio. Ele quer escutar YouTube, meu. Beleza. Também o Dieguinho Andrade falou que gostou muito aí da música de Arnaldo Antunes. O Braulio Ferraz também no Iracema tá escutando lá o Som da Tribo junto com o Leonardo aí. E se não tocar aquele pede, Miguel, ele ferra, viu? Qual é? Não, ele pede aí aquele pedir. Ah, beleza. Vamos ver o que vai ser. Mais torpedos aqui, hein? Alô, galera do Som da Tribo. Quem fala aqui é Alícia, do bairro Brasil. Gostaria de ouvir a música Cabroeira, da The Plate. Gostaria de oferecer para toda a galera rock and roll aqui do bairro, que sempre está ligada no Som da Tribo. Obrigado, beleza? Os torpedos não param de chegar. Muitos torpedos mesmo. Daqui a pouco vou organizar aqui e ler mais uma penca aí pra galera. Pode mandar o seu também. É só ligar em 3421-1507 ou mande seu torpedo 8831-9050. Arquivo Nacional. No Arquivo Nacional você vai curtir Plebe Rude e Picassos Falsos. Arquivo Nacional. da tribo. Posso vigiar teu carro, te pedir trocados, engraxa seus sapatos. Posso vigiar teu carro, te pedir trocados, engraxa seus sapatos. Tribo. Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Picassos Falsos, Quadrinhos, Plebe Rude, Até Quando Esperar? Os torpedos aqui da galera que estão chegando, bombando, hein? Deixa eu me ler um aqui. Boa noite, Miguelito. Só você salvando a gente, hein? Vai ter um evento que tá anunciando aí uma banda surpresa. Será que é a banda The Plant? Tomara que seja. Porque só você toca The Plant e nós estamos querendo um show inteiro da banda The Plant. Manda um alô aí para Bia, Fábia e Aline e toca The Plant pra nós. Um abraço, Miguel. Carol do Bairro Recreio. Valeu, Carol. Boa noite, Miguelito. Mais torpedos aqui, hein? Aqui é Ana Cristina do Alto Maron. Um salve aí para todos aí da rádio e todos que estão na sintonia ouvindo o Som da Tribo. Um abraço. Valeu, valeu, valeu, valeu, valeu. Ana Cristina do Alto Maron. Tem mais torpedos aqui. Mais um aqui. Boa noite, Miguel. Agora sim começou o sábado. Manda um alô aí para Tina, Mel, Eugênia e toca uma do Iron Maiden. Brasileira aí, ou seja... O The Plant aí pra nós, aqui do Henriqueta Prates. Um abraço a todos os ouvintes do Som da Tribo, que gosta do som pesado da tribo do The Plant. Valeu, Germínio. Valeu, os torpedos não param. Manda aí, Goma. Mandar um alô aqui pro Cid Gumbert, pro Neto, pro Igor e o pessoal da República do Metal, House of Hell. Aí na Avenida Pará, no Ibirapuera aí. Quer escutar uma do Kiss, Rock and Roll All Night. Também o Braulio falou que o menino quer escutar, o Leonardo quer escutar é Mr. Crowley do Ozzy. Certo. Aí se não passar, já sabe, né? Também um alô pra Lucas Barros aí no... Ali é o Rubis 4, eu acho, é. Lucas Def, escutando o Som da Tribo aí. Também o Simpson, né? Manda um alô aí pra grande toda... Grande Givanildo. É. Pra toda a galera do rock, né? Que compareceu lá na praça dia 9 de novembro, segunda-feira. Pra prestigiar a banda Forró Lascado. O Lasca do Forró e viva Luiz Gonzaga. Eu também agradeço. Aproveitar e mandar um alô pra Louro, pra Ivana, da Lada Vinil, e pra Vanessa também. Também um alô pra Matheus Archieri aí. É o Tokusato em pessoa. Beleza. Mais abraços aqui, mais torpedos chegando. Oi, aqui é Carol Oliveira. Beleza, beleza. Gostaria de ouvir um som de Evanescence e também gostaria que vocês conhecessem e divulgassem a banda do meu irmão, lá do Rio de Janeiro. A banda se chama Nefetes. O som deles é ótimo. Beijão. Beleza. O Som da Tribo tá aqui pra isso mesmo. Tocar, tá certo? Carol Oliveira. Manifeste-se também, hein? Toca Nirvana, Miguelito. Estão pedindo Nirvana aqui. Olá, aqui é a Andressa. Eu queria ouvir o som do Creed e oferecer a vocês e a todos os ouvintes. Beijos. Andressa, valeu, Andressa. Mais torpedo aqui. E aí, galera do Som da Trip, toca Slipknot, Dead Memories, pra minha amiga Jéssica. Aline, valeu, Aline. Ó, vou breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Trip. Segura a onda aí. O Som da Trip. Volta já. Segura a onda, baby. Ar-condicionado, climatização e equipamentos para lanchonetes e restaurantes. Você encontra na Bahia Frio. Venha e confira os nossos preços. São os melhores da praça. Bahia Frio. Economia, conforto e atendimento que você merece. Faça um orçamento sem compromisso. O que você precisa em refrigeração com qualidade está aqui. Bahia Frio. Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Fone 3425-1800. Bahia Frio. Bahia Frio. O Som da Tribo. Agora, galera, TIM de Conquista e Região tem Metrópole TIM. Tem Metrópole TIM. Moda para a turma descolada, diferente, inteligente, antenada e cheia de personalidade. Metrópole TIM. Conheça Metrópole TIM. Tamanhos de 32 a 40. Metrópole TIM. O Ernesto Dantas, 85 Centro. Fone 3421-0848. Metrópole TIM. Metrópole TIM. O Som da Tribo. Welcome to Megan Fox Island. Oh. Welcome to Mike Tyson's Island. Pra qual ilha você vai? Megan ou Mike? Com inglês, Megan. Sem inglês, Mike. Megan São Fox. Mike Sandbox. Descubra em facebook.com/canal CCAA. Você se garante? Ou Mike, quer dizer, ou a língua derruba você. CCAA, inglês e espanhol que você aprende e nunca mais se esquece. O som da tribo. Junho é mês de festa. De roupa bonita. De presente pro seu namorado e pra namorada também. É mês de casa arrumada. E de licor bem servido. De forró pé de serra. Junho é mês de comemorar. Comemore tudo isso num só lugar. Espaço X, sempre o melhor presente. O som da tribo. Siga o som da tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 7h42, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite. Som da Tribo, programa independente, parcerias são fundamentais. Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. 3425-1800. Espaço X, todo mundo sabe, presente é no Espaço X. Dia dos Namorados é no Espaço X. São João é no Espaço X. A maior e melhor seção de brinquedos do interior da Bahia. Conheça também a nova seção de cama, mesa e banho do Espaço X. Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja na rua Siqueira Campos, 350, no Viela Sebo Café. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Nova coleção inverno da Metrópole Team. Tá a fim de mandar e-mail? sondatribo@hotmail.com. Comunidade Sonda Tribo no Orkut, Sonda Tribo no Facebook. Enfim, mande seu torpedo também para o Sonda Tribo, 88319050. Liga pra cá, 3421-1507. Daqui a pouco, muitos torpedos mesmo. Agradecer a galera aí pela imensa audiência. Ó, a Câmara de Jornal quer mandar um grande abraço aí para o seu baixista, Rose, que nesse momento se encontra na cidade de Salvador, acompanhando um de seus filhos, que está internado no Hospital Martagão Gesteira. Então, a Câmara de Jornal torce para que tudo dê certo e que em breve estejamos todos juntos aqui em Conquista com muita saúde. Isso é o que interessa. Então, estamos também na torcida aí. A Rose da banda Cama de Jornal aí, pela saúde mais importante aí do seu filho. Tá certo, Rose? Então, a banda Cama de Jornal e todos em geral do Rock and Roll de Conquista na torcida aí para que seu filho se, digamos assim, restabeleça logo o estado de saúde dele, volte aí ao seu estado normal, à plenitude, tá certo? São os votos aí da banda Cama Jornal e toda a galera que faz a cena alternativa de Conquista. Algum recado aí, Mr. Edgola? Tem sim, Miguel. Tem pra Lídia Matos, né? A mais nova titia aí. Certo. É, o Braulio Ferraz, ele quer escutar uma da The Plant ou uma do Ari aí pra ver um negócio aí. Certo. E também tem o Antônio Nascimento, lá do povoado do Choça, que manda alô pra Luziane e Jucimar e pra toda a galera que curte o rock and roll lá no Choça. Beleza, manda abraços aí para Paula Babilônia e Darius. Paula Babilônia e Darius sempre curtindo aí o Som da Tribo. Vou ter que achar aí o torpedo aqui, detalhes aqui, que Darius mandou um abraço especial pra alguém. Vou ver se eu encontro, tá certo? Daqui a pouquinho, ó, vou organizar aqui os torpedos aqui do Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? som da tribo. The Tribe Sound. And then, baby, are you here? som da tribo é parada obrigatória. Agora são 7 horas e 54 minutos. Você curtiu Soundgarden, Live to Rise, Offspring, Days Goodbye. Abraço aí para Dylan Júnior, curtindo aí o Som da Tribo. Grande cantor, poeta e compositor aí, na cola, ouvindo o Som da Tribo. Tá ligando você pra cá. 3421-1507, eu mande seu torpedo 88319050. Tá valendo, hoje vai rolar o sorteio do skate profissional da Black Sheep. Você não pode perder, hein? Promoção Vírus Skate, Surf Shop e o Som da Tribo, skate profissional da Black Sheep. Oferta da Vírus Skate, Surf Shop. Você vai responder as três perguntas: onde e quando surgiu o skate e qual a loja de conquista especializada em skate. Beleza? Liga pra cá. Onde e quando surgiu o skate e qual a loja de conquista especializada em skate. Vírus Skate, Surf Shop, Galeria Joaquim Correia, loja 16, telefone 3423-4298. É só ligar. 3421-1507 ou mandar seu torpedo 88319050. Sorteio hoje no final do Som da Tribo. Robertinho já está aqui com a sua enciclopédia aí. A onda dura 3 décadas de skate no Brasil. Daqui a pouquinho, hein? Você também pode ligar pra cá e participar. Tá valendo aí o sorteio de um rádio portátil 12 faixas AM FM TV com display digital, desperta com música, pilha e luz e muito mais. Oferta de Tom e Beleza. Sorteio no próximo sábado. Tá valendo também ingressos pra você curtir aí o Roots Rock Reggae, que vai rolar dia 1º de julho na concha do Centro de Cultura às 4 da tarde. Um DJ mais 4 bandas. Dia 1º de julho, Roots Rock Reggae. Dia 1º de julho na concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde, um DJ mais 4 bandas. O Som da Tribo. Diversão e arte. Amanhã, domingão, às 3 da tarde, rola o segundo domingo alternativo da cidade de Poções, com Evandro Correia e Semente Nativa, local Praça do Divino, próximo aos colégios Isaías Alves e ACM, entrada franca. Amanhã também, domingão, no Inocop 2, no Salão de Eventos, no Borel, vai rolar show beneficente com Ramanaia e Distintivo Blue, às 2 da tarde. Ingressos, 1 quilo de alimento ou 1 agasalho, beleza? Então você opta aí, ou dá 1 quilo de alimento não perecível ou 1 agasalho. No dia 30 de julho, às 8 da noite, na concha do Centro de Cultura, vai rolar o Teatro Mágico. Ingressos antecipados, R$ 20,00 meia e R$ 40,00 a inteira. Já no domingão, dia 1º de julho, também na concha do Centro de Cultura, vai rolar o Roots Rock Reggae, às 4 da tarde. 4 bandas e um DJ. Aguarde mais informações. Domingo, dia 1º de julho, no Centro de Cultura, Roots Rock Reggae, às 4 da tarde. 4 bandas e um DJ. Acesse aí sondatribo.com.br, sondatribo.com.br, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.blogspot.com, blogdjdavi.com, núcleodinoticias.com.br, toscotodo.hd1.com.br. Som local. O Som da Tribo. Aí no Som Local você vai curtir Signista e Dylan Júnior. Se liga aí. Som local. Som local. O som da tribo. Vejam que vida difícil essa que eu levo agora. De galho em galho, mas chegando a qualquer hora. Não tenho a casa certa para me plantar, mas sempre chego para o jantar. Sempre com a morte que é o meu guarda-costas. Não tenho teto, por isso dizem que me escondo. Em qualquer buraco imitando o mestre Tatu. Hoje num barraco, amanhã num apartamento. Ou no viaduto curtindo o céu azul. O mais lindo país da América do Sul. Um dia aqui, dois ali, feito um cigano. Um tigre, um zebra, um leão, um elefante. Um ano aqui, dois ali, com os desenganos. Restaurante. Meu Deus é o seu, é o pai de quase todo mundo. Faz minha igreja, meu padre, meu pastor. É o exato momento em que estou indo velejando. No asfalto, no espaço, no minúsculo elevador. Seguindo o destino que a morte reservou. A morte não é um resumo de um lindo sonho. É um veículo poético, abstrato, transporta. Conduz a alma se acaso o corpo está falido. É a mãe do destino e filha do Criador. E hoje eu espero tranquilo curtindo o céu azul, céu azul, céu azul. O mais lindo país da América do Sul. Não é um resumo de um lindo sonho. É um veículo coletivo, abstrato, transportador. Que conduz a alma se acaso o corpo está falido. O céu azul, céu azul, céu azul. Do mais lindo país da América do local. O som da tribo. Aí no som local, som da tribo, você curtiu Dylan Júnior, Gameta Velejante. E também Signista, O Sentimento. Bandas aqui de Vitória da Conquista. Vá ligando pra cá, hein? 3421-1507. Faça como o nosso brother, o Datsena, que mandou o torpedo pra cá. Datsena mandou o torpedo pra cá. Não só Datsena. Olá, Miguel, boa noite. Toca Nirvana aí pra nós. Beijão, Silmara. Cidade de Poções, a galera de Poções em peso tá ligando pra cá também, hein? Muita gente de Poções ligando pra cá e mandando torpedo também. Tem mais torpedos aqui, hein? Pode mandar seu torpedo também, 8831-9050. Ó, depois dos comerciais, beleza? Eu vou organizar aqui os torpedos e vou ler todos aqui. Muitos torpedos chegando aqui ao som da tribo. Vá ligando, hein? 3421-1507 ou mande seu torpedo 8831-9050. Hoje vai sair aí o skate profissional da Virus Skate Surf Shop. Ainda há tempo, tem uma hora ainda pra você ir ligando e mandando seu torpedo 8831-9050. Você vai ligar pra cá e vai responder a seguinte pergunta, ou as perguntas: onde e quando surgiu o skate e qual a loja de conquista especializada em skate? Beleza? Liga pra cá, tá valendo um skate profissional da Black Sheep, oferta da Virus Skate Surf Shop. Você vai responder onde e quando surgiu o skate e qual a loja de conquista especializada em skate. Um lance aí da Virus Skate Surf Shop, Galeria Joaquim Correia, loja 16, telefone 3423-4898. Então é só ligar. Final do programa, vamos fazer aquele away aqui. As pessoas, claro, que acertarem aí onde e quando surgiu o skate e qual a loja de conquista especializada em skate. Fácil, fácil. Então é só ligar, 3421-1507 ou mande seu torpedo, 8831-9050. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. Eles não falam inglês, nem espanhol. Que diabos fazem um avião em queda livre com Bruce Willis? Cecília apresenta Bruce Willis e dois caras sem noção. Get the parachute! Chute! The parachute! Ah, acho que é pra chutar isso aí, ó. Chuta, chuta! Vou chutar! Não, peraí, não! Não! Não, cara, você chutou paraquedas! Ou você se garante, ou a língua derruba você. CCAA, o inglês e o espanhol que você aprende e nunca mais esquece. O som da tribo. Agora, galera, Tim de Conquista e Região tem Metrópole Tim. Tem Metrópole Tim. Moda para a turma descolada, diferente, inteligente, antenada e cheia de personalidade. Metrópole Tim. Conheça Metrópole Tim. Tamanhos de 32 a 40. Metrópole Tim, o Ernesto Dantas 85 Centro, fone 3421-0848. Metrópole Tim, Metrópole Tim. O som da tribo. Ar-condicionado, climatização e equipamentos para lanchonetes e restaurantes. Você encontra na Bahia Frio. Venha e confira os nossos preços. São os melhores da praça. Bahia Frio. Economia, conforto e atendimento que você merece. Faça um orçamento sem compromisso. O que você precisa em refrigeração com qualidade está aqui. Bahia Frio. Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Fone 3425-1800. Bahia Frio. Bahia Frio. O som da tribo. Junho é mês de festa. De roupa bonita. De presente pro seu namorado e pra namorada também. É mês de casa arrumada. E de licor bem servido. De forró pé de serra. Junho é mês de comemorar. Comemore tudo isso num só lugar. Espaço X, sempre o melhor presente. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 8 horas e 11 minutos. O Som da Tribo, você sabe, programa independente, parcerias são fundamentais. A galera que acredita no projeto Som da Tribo. Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio fica na Avenida Regis Pacheco, 329, Centro, 3425-1800. Esse é o telefone da Bahia Frio. Metrópole Team Moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Conheça a nova coleção Inverno da Metrópole Team. Metrópole Team, Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. CCAA. Ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Matrículas abertas. Novas turmas agora para o segundo semestre. Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja na Rua Siqueira Campos, 350, no Viela Sebo Café. Espaço X, todo mundo sabe, presente é no Espaço X, a maior e melhor seção de brinquedos do interior da Bahia. Dia dos Namorados é no Espaço X. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? da tribo. Da tribo. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Aí você curtiu Red Hot Chili Peppers, Did You Let You Know? Antes, Van Halen, Tattoo. Dá abraço aí para Datsina, no bairro Brasil. Eveline, da cidade de Poções, está mandando abraços aí para Flávia e Nita, do centro também da cidade de Poções. Flávia, Nita, Eveline, a galera de Poções aí curtindo o som da tribo. Débora Walker, do bairro Guarani, curtindo também o som da tribo. Manda aí, Mr. Ed Goma. É um alô aqui pra Priscila Senna, em Noto Marum. Falou que é apaixonado por web design e matemática. Nossa, bom gosto. Bom gosto, hein? Também o Juliano Pikachu, que manda um alô pra Ana Marta, que senão ela vai bater nele, tá xingando ele. Nossa! E também fala que eles dois estão mandando energia aí positiva pra Rose, né? E seu filho em Salvador. É isso aí, Rose, da banda Cama de Jornal, precisando de muita força da galera aí. E a Luziene também quer escutar The Plant. The e Plant. Manda um alô aí pra galera lá no povoado do Choça, o Jocimar e o Antônio. Também um alô aí pra Bruno Garcês, o Dom Blasfêmio. Também pro Igor Quecas, o batera da banda Dona Iracema. Dona Iracema. É. Também a Malúcia Novaes, né, que manda um alô pra sua mãe e pro seu irmão em Poções, a Dona Lúcia e o Joab. Também um alô pra Ronier Marques, da banda Dost, o nosso Tommy Ayomi. Também um alô pra Herbert e Herbert, os gêmeos aí, o Naruto e Kagenbushi. Aí não, bairro Patagônia, né? Boa. Os irmãos gêmeos. Boa, Som da Tribo bombando, a audiência é muito grande, Som da Tribo, muito grande mesmo, muitos torpedos, a galera liga, o telefone não para de tocar, os convidados não param de chegar, manda aí. Também um alô pra Lídia Matos, né, quer escutar Silvetcher. Beleza. Então, ó, você também, ó, torpedos aqui, não para de chegar. Salve, salve o São da Tribo. O único que não deixa a gente cair na tentação do pagode. Gostaria de ouvir uma inédita da The Plant e também Comendo Lixo da banda Cama Jornal. Um abraço para Nem Gordura, o vocalista. Valeu, Miguel. Um forte abraço. A galera da Vila América, Caio. Olha, é muito importante, assim, os ouvintes ligarem e pedirem, né? As bandas aqui de Vitória da Conquista estão pedindo a Cama de Jornal, pedindo a The Plant. Muito legal mesmo essas manifestações, assim. Isso prova que a galera gosta do trabalho das bandas aqui de Vitória da Conquista. Tem mais torpedos aqui. Aqui é Carol Oliveira, beleza? Gostaria de ouvir o som do Evanescence. Já li esse, valeu, Carol. Tem mais... Iron Maiden, Blood Brothers. Tem jeito? Galera tá pedindo também muito Iron aqui no Som da Tribo. Caraca, a letra dessa música é muito F. Som da Tribo sempre F. Abraços. Montes Claros, Minas Gerais. Poxa, valeu. Muito bom mesmo. Prova aí a audiência do Som da Tribo. Estamos chegando em Montes Claros, Minas Gerais. Salve, salve a internet. Liga pra cá você também, 3421-1507 ou mande seu torpedo 8831-9050. O Som da Tribo. Diversão no iate, diversão no iate. Amanhã, domingão, às 3 da tarde, vai rolar o segundo domingo alternativo de poções com Evandro Correia e Semente Nativa. Na Praça do Divino, próximo aos colégios Isaías Alves e ACM. Entrada franca. Amanhã também, domingão, no Inocop 2, no Salão de Eventos Borel. Show beneficente com Ramanaia e distintivo Blue. Às 14h. Ingressos, 1 quilo de alimento ou agasalho. Beleza? Então, amanhã vai rolar Ramanaia e distintivo Blue. Às 14h. Ingressos, 1 quilo de alimento não perecível e também um agasalho. Já no dia 30 de junho, sábado, às 8 da noite, na concha do Centro de Cultura, o Teatro Mágico. Ingressos R$20 a meia e R$40 a inteira. No domingo, dia 1º de julho, na concha do Centro de Cultura, vai rolar o Roots Rock Reggae, às 4 da tarde, com 4 bandas e um DJ. Aguarde mais detalhes e informações nos próximos programas do Som da Tribo. Acesse aí. Som da Tribo mudou endereço virtual agora. É sondatribo.com.br agora. sondatribo.com.br. distintivoblue.com. rubenildometal.blogspot.com. radiopontalweb.blogspot.com. blogdjdavi.com. núcleodenoticias.com.br. toscotodo.hd1.com.br. The Tribe Sound. And then, baby, are you here? Fugir da guerra, eu tive um sonho de noite. Eu li a vela de sete dias em manto. Tive um sonho de bater ao fundo. Vi um menino de pendurado no peixe. De sangue, preste na boca, gosto de sangue, preste na boca, gosto de sangue, preste na boca, gosto de sangue, preste na boca. O som da tribo. Desesperados gritando. Um velho padre fechando o baixo do lado. E o povo vinha lavando o fogo, queimando. Fogo no mundo, fogo queimando. Fogo no mundo, fogo queimando. Fogo no mundo, fogo queimando. Fogo no mundo. O som da tribo. Tribo. E aí, baby, vai encarar? We'll be right back. Agora são 8 horas e 36 minutos. Você curtiu Um em Pé, Dois Alados e também The Plant, duas bandas aqui de Vitória da Conquista. Boa noite, Gilmar Dantas. Boa noite, Miguel. Boa noite, Roma. Boa noite, Robertinho e ouvintes do Som da Tribo. Beleza. Mais uma vez aí, quais são as novidades agora, Gilmar? Bom, esse mês de junho tá mais tranquilo, né, de produções do Suíça Baiana. A gente tá focado totalmente aí no Arraiá do Samurai. Arraiá do Samurai. Por que o Arraiá do Samurai, Gilmar? Bom, o Suíça Baiana é um coletivo que acredita muito no esporte também. Então a gente está patrocinando a Academia Judô Samurai. Então toda a bilheteria do evento vai ser revertida para a academia, para eles poderem participar de um campeonato, de uma etapa do Campeonato Baiano, que vai ser no próximo fim de semana em Salvador. Então a gente vai destinar toda a bilheteria do evento, não é 10%, não é 20%, não, é tudo que entrar lá de ingresso, que for vendido, vai ser destinado para a academia, para eles poderem fazer um aluguel de uma van, né, e os atletas participarem do torneio, de uma etapa do Campeonato Baiano de Judô, no próximo final de semana. Então é uma das ações. O Circuito Fora do Eixo está participando muito, está muito envolvido com o esporte, né, e uma das ações do circuito é essa parceria do judô aqui que a gente tem com a Academia Judô Samurai. O coletivo Suíça Baiana desde o início do ano é patrocinador da academia. Então a parceria é Circuito Fora do Eixo e Academia Judô Samurai. Então o Arraiá Fora do Eixo desse ano vai ser Arraiá do Samurai por conta dessa parceria, Miguel. É, quantas atrações, Gilmar? Teremos duas atrações, duas atrações. Como todas as noites fora do eixo, vamos seguir esse padrão. gente vai ter aí Rony Barbosa, conhecido aqui da terra, e a banda Seu Silva. Para os ouvintes do Som da Tribo, acho que o Seu Silva vai agradar muito. É uma banda que consegue misturar o rock com elementos da música regional, né? Do próprio forró tradicional de Luiz Gonzaga. Então a banda Seu Silva foi uma banda que a gente selecionou através do site Toque no Brasil. Foram mais de 100 bandas inscritas e a que a gente achou que representava mais esse forró aí fora do eixo foi a banda Seu Silva, que é do interior de Minas Gerais, vai estar vindo Vitória da Conquista pela primeira vez. Então vão ser essas duas atrações, né? O ingresso já está sendo vendido. R$5 o primeiro lote, os 100 primeiros ingressos. 100 primeiros ingressos, como de praxe, como né, como de praxe, os 100 primeiros ingressos custam R$5. Depois de 100 ingressos vendidos, aí o ingresso vai pro valor normal, né? Sai do valor promocional e vai pro valor normal de R$10. Quinta-feira, no mesmo horário, no Viela Sebo Café. Quinta-feira, isso, a partir das 8 da noite lá no Viela Sebo Café. Espera contar com todo mundo que vem acompanhando o nosso trabalho, vai gostar muito. Vai ser uma festa toda caracterizada com elementos de São João, né? Vai vender quentão, vai ter amendoim, tal, tal. Tudo aí. Você gosta de São João, Miguel? Adoro. Então quem gosta de São João vai curtir muito lá. Quem me conhece bem sabe, quando eu dou essa risada, já quis dizer tudo. Assim como eu gosto de Caetano Veloso, Elomar, Glauber, São João, tudo a ver comigo essas coisas. Tá certo. Mas então, a gente vai estar aí. Ó, Brasil e Argentina também, adoro. Nossa. Fica falando. Como é que é? Não pedi um barracão antigamente, tava colado em todo. Não. O da Guanabi. Não, é verdade. Tá certo. Isso é verdade. Tá ia, não, ia mesmo, mas a gente evolui, né? Ó, oh, rapaz. A primeira então, namorada. Então, confirmadíssimo, né? O Arraiar Fora do Eixo, a única ação no mês de junho do Suíça Baiana, a ação, assim, evento, né? A gente também vai estar participando da Rio Mais 20. Rio Mais 20. Nessa semana, né? Eu e Pablo Luiz, também que integra o coletivo Suíça Baiana, a gente vai estar representando Vitória da Conquista, né? O Suíça Baiana lá na Rio Mais 20. É um evento que discute a sustentabilidade, a gente vai estar participando da Cúpula dos Povos e de outras atividades que o Fora do Eixo também vai estar firme e forte lá, já está, né, desde então, tá tendo o Congresso da Juventude, Congresso Nacional de Juventude, tá tendo várias atividades dentro da programação do Rio Mais 20, a banda Macaco Bongo vai se apresentar junto com Ben Gil, que é o filho de Gilberto Gil, né, já se apresentaram com Gilberto Gil, agora vão se apresentar com Ben Gil, então a gente vai estar aí participando ativamente do dia 14 de junho ao dia 23 de junho, vamos estar lá no Rio. E lá a gente espera fechar mais parcerias, né, para a Vitória da Conquista, para a Bahia. Nós somos o único coletivo do Fora do Eixo da Bahia a estar participando ativamente lá no evento com representantes. A gente espera representar não só a cidade de Vitória da Conquista, mas a Bahia como um todo. Né? A gente já tem um pensamento bem focado já na regional e não só na cidade. E a gente está no preparativo também para a seda, né? A Semana do Audiovisual, que já vai ser já no comecinho de julho. E julho é o mês do rock, né? Então toda a programação do mês de julho do Suíça Baiana vai ser voltada para o rock and roll. Rock and roll, né? Então vai ter Red Hunter, que a galera gosta muito, de volta à Vitória da Conquista. Vai ter a Vivenda do Ócio, que nunca veio à cidade, primeira vez. Camarões, a orquestra guitarrista, que fez um ótimo show quando se apresentou aqui no Folia Fora do Eixo junto com Móveis. Vai ter a Maglore, né, que é certeza de casa cheia, como sempre. Vai ter a Suffocation of Soul, o Jason, uma banda de hardcore carioca que há anos que não vinha aqui na cidade. O pessoal de Conquista gosta muito da Jason, né? Isso, o pessoal de Conquista gosta muito. O pessoal da Renegados fazia muitos covers do Jason. Vai ter o Calistoga, que é uma banda de hardcore lá de Natal. Então é um mês todo destinado ao rock. E em agosto a gente tem Escambo, tem Círculo, tem várias bandas aí. Você lembra da Escambo, Miguel? Lembro. A Escambo fazia muito sucesso aqui. Isso. Aqui antes era shows lotadíssimos, a gente tá trazendo de novo a Escambo. E quem trazia muito a Escambo era a própria TV Sudoeste, né? Isso. E essa semana saiu a notícia do Festival de Inverno Agridoce confirmada, né? Então uma boa notícia, né? Acho que surpreendeu de uma forma positiva aí. Festival de Inverno trazendo agridoce pra cidade. Mas é isso. É, boa. vamos falar do Fora do Eixo, que é muito mais interessante. Tá certo. Vamos falar do Fora do Eixo. É uma coisa que não é do Fora do Eixo, mas é do Conexão, é patrocinado pelo Conexão Vivo, que é parceiro da gente. É o programa Meio de Música, programa lá de Salvador. Não sei se você está acompanhando. Agora teve um programa sobre o rádio, a importância do rádio. Você chegou a assistir? Não. Não vi nada a respeito, né? Um programa bem legal, mostrando os bastidores do rádio em Salvador e a importância que o veículo tem, né? Que o veículo tem. Como um difusor da cultura mesmo. Do dia a dia, da rotina das pessoas. Exato. É. Eu queria que a galera estivesse ouvindo São Batista procurar. O rádio, se for bem feito, é um parceiro. É um parceiro. É um parceiro. E influencia demais na cultura. Isso. Da cidade. É um parceiro importantíssimo. Então, a galera que quiser conhecer mais sobre o programa, é só digitar Meio de Música no YouTube. E esse é o terceiro episódio, um episódio especial sobre o rádio. Beleza, Gilmar Dantas, quando quiser só aparecer, independente aí das notícias alternativas boas, compareça sempre assim aqui no Som da Tribo, trazendo as novidades quentes aí da cena alternativa de Vitória da Conquista e da Bahia em geral, né? Legal, e lembrando também que o Fora do Eixo está organizando uma turnê de uma banda da Guatemala. A turnê que está passando somente pelo Sudeste, agora vai ser uma tendência também as turnês internacionais. Conquista deve receber várias turnês internacionais aí no segundo semestre e principalmente no ano que vem. Acho que já é um dos frutos da estruturação do circuito, né, de ter rotas, e a Bahia vai estar forte nessas rotas. Vitória da Conquista sempre vai estar recebendo. A gente espera contar com muitas bandas legais aí nos próximos meses. Beleza, aí foi Gilmar Dantas, do coletivo Suíça Baiana. Próxima quinta-feira, no Viela Sebo Café, tem o Arraiado Samurai. Isso, antes das férias juninas aí, a galera comparecer ao Arraiá, nosso grande evento do mês de junho. Vai ser bem divertido, música de qualidade. A gente está inserido num contexto, né, Vitória da Conquista, cidade interior do Nordeste, então inevitavelmente as festividades juninas estão presentes. A gente sabe absorver essas tradições sem cair no lado comercial da coisa, né? Sem apelar. E eu acho que o nosso público vai gostar demais da festa que a gente está preparando. Beleza, aí foi Gilmar Dantas, do coletivo Suíça Baiana. Vai ligando pra cá, hein? 3421-1507 ou mandando seu torpedo 88319050. Tá valendo um skate profissional da Virus Skate Surf Shop. Então liga pra cá. 3421-1507. Tá valendo um skate profissional, hein? Se liga aí. Promoção da Virus Skate Surf Shop e o Som da Tribo. Você vai responder onde e quando surgiu o skate e qual a loja de conquista especializada em skate. Tá valendo também dois ingressos para o Roots Rock Reggae, que vai rolar dia 1º de julho na concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde, um DJ mais 4 bandas, e também um rádio portátil, 12 faixas, AM, FM, TV, com display digital, desperta com música, pilha e luz e muito mais. Oferta de Tom e Beleza, sorteio no próximo sábado, então é só ligar, 3421-1507, ou mande seu torpedo, 88319050. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, a galera pediu Nirvana e também Pearl Jam. Bem grunge aí pra galera. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. We'll be right back. tribo. Yeah. Clássicos da Tribo. Aí no Clássicos da Tribo você curtiu Come As You Are, Nirvana, Pearl Jam, Evenflow. Aqui no Som da Tribo, duas do movimento grunge, a galera estava pedindo. Mandamos aí Nirvana e Pearl Jam, músicas aí do movimento grunge. Salve, salve pessoal, isso aqui é programação de primeira, vocês mandam muito bem. E manda um salve aí para o pessoal de Cândido Salles que curtem o Som da Tribo. Diana, do bairro Ipanema. Valeu, Diana. Salve, salve, galera. Miguel, se possível, manda o Matanza aí. Zeca Cavalera, do Simão. Valeu. Beleza. Poxa. Pois é. Aí você que mandou o seu torpedo, você que ligou pra cá, participou aí intensamente do Som da Tribo, muito obrigado mesmo pela audiência. O Som da Tribo tem uma audiência muito grande, ligações até de Montes Claros, Minas Gerais, a galera se manifestando, enfim, é muito grande a audiência do Som da Tribo. Manda aí, Goma. Manda um alô aqui pra galera, pro Herbert Brito, quer escutar lá dando de vinil, né? Manda um alô. Bom, Jabá. Pra Goma e pra Miguel. Obrigado. Também a Vitória aí no Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, escutando o Som da Tribo. E manda um alô aí pra todos os moradores do bairro. Também o pessoal da banda Thunderbolt e da banda Renchim Band. As duas bandas do Renchim, né? Do evento que vai ter aí em setembro. Também um alô pra Adson Cardoso, da banda The Adsons. Também um alô pra Beto Lee, o baixista da Na Terra de Oz. E pros seus irmãos Jotinha, Ana Clara. Ana Clara, mãe, e também a Ana Clara, filha. Ana Clara, mãe e filha? É. As irmãs da Beto. A irmã e a... E a parenta. E aí, Robertinho? Bem-vindo aí ao Som da Tribo. Há quanto tempo, hein? Boa noite, Miguel. Boa noite, galera do Som da Tribo. Muito tempo, né, Miguel? Trampo demais. Lembrar que da próxima vez que voltar aqui na rádio, eu vou trazer meu casaco de alpinista. Frio aqui dentro, cara. Tá frio demais, nossa. A promoção que fizemos aí foi pra quem respondesse três perguntas: onde e quando surgiu o skate e qual a loja de conquista especializada em skate? Beleza, a loja especializada qual é, Robertinho? A Viris Skate Shop tem 13 anos no mercado, Robertinho. 13 anos, né? 13 anos, eu conheci o skate quando eu tinha 11 anos, tô com 38 anos de idade. Hoje já dei meu rolê de longboard, dei meu rolê de... fiz um street. Então assim, tô nativa e o skate tá na, faz tá, parte da minha vida. Tá no sangue, anos, né, Robertinho? Tá no sangue, cara. Paixão, tá na alma, paixão, né? Paixão, não adianta, né? Foi do skate que surgiu a Vírus, e a Vírus é especializada nessa área, streetwear. É uma loja especializada, né, Robertinho? Isso. Nessa área aí de streetwear, né? Skateboard, né? A gente trabalha com as melhores marcas de skate do mercado nacional importado. E... esse ano a gente entrou aí já com uma etapa da Vírus Skate, foi realizado no ginásio de esporte, campeonato super legal, super bacana, né? E vários eventos estão aí, já em projeto, já pra gente se realizar logo logo, né? Vou ler só um trechinho aqui, Robertinho. De brincadeira virou esporte, estilo e razão de vida para muitos, como é o meu caso, que entrando na casa dos 45 anos, ainda só consigo pensar em skate. Com vários brasileiros na posição de cima do ranking mundial, que inclusive conta com uma etapa realizada no Brasil, o skate ocupa hoje um lugar de destaque no cenário jovem, esportivo e cultural brasileiro, como uma indústria própria que inclui vídeos, revistas e programas de TV especializados, com direito até a transmissão ao vivo de algum dos principais eventos nacionais e internacionais. Mas nem sempre foi assim. O skate chegou ao Brasil na década de 60, com uma galera que começava a surfar por aqui, influenciada pelos anúncios da revista Surfer. Então, tá dada a resposta aí. O skate surgiu no Brasil nos anos 60, né, Roberto? Isso, no Brasil e no mundo, né? Nos anos 60 foi quando os surfistas da Califórnia, por não ter muita onda nas praias onde eles surfavam, né? E aí eles resolveram adaptar a prancha de surf nas rodas de patins. Naquela época as rodas de patins tinha roda de ferro e tinha roda emborrachada. Aí os caras começaram a pegar uma espécie de onda nas ruas asfaltadas lá, e o skate surgiu nessa época. No Brasil, por sua vez, foi lá e já pegou esse esporte e começaram a praticar aqui também, né, pessoal que teve lá na Califórnia. Beleza. Então é chegada a hora aí a quem se inscreveu, a quem se manifestou, quem respondeu corretamente aí, que é a loja Virus Skate Surf Shop, que fica na Galeria Joaquim Correia. Dá o endereço certinho aí pra galera aí, Robertinho. A Virus fica na Galeria Joaquim Correia, loja 24. Fica próximo do posto Aquaelba, ali pertinho da lanchonete. Quem chega na galeria, a loja fica bem próximo da lanchonete. E gostaria também de lembrar também que a gente está aí preparando um projeto. O projeto já tá em fase de acabamento, já finalizando já o projeto. De uma etapa que vai rolar envolvendo o skate e o slackline, né, que é a nova onda agora do momento. O slackline eu estive participando recentemente com um grupo de slackline aqui de Conquista, que é os macacos do Morel. Fizemos um encontro ali na Voz da Paquera, gostei do evento, chamei na parceria. A gente vai fazer agora o campeonato de skate slackline durante todo o domingo. Vai rolar, vai ser em setembro, já temos data marcada. Dia 23 marca aí na sua agenda. Vai rolar esse campeonato de skate. 23 de setembro. Setembro, né? Certo. O campeonato tem tudo para acontecer na Olívia Flores. Certo? A gente já tá buscando junto à Secretaria de Cultura e através de pessoal Hudson e Gidelso também. Vamos entrar em contato com a secretária Gidelso. Já para ver isso, a possibilidade de fazer na Olívia. Fez interdito da Olívia Flores ali pertinho do G Barbosa. Aí vai rolar duas competições, skate e slackline. Participação também de academias de spinner, de pessoal que dá essas aulas de boxer e tal. É isso. Tá dado o recado. 23 de setembro vem aí, primeira etapa, ou melhor, segunda etapa envolvendo o campeonato de slackline junto ao skate. Antes do skate, tem as camisetas aí também do Facebook, isso, né? Eu vou pedir Gilmar para pegar aqui um nome aqui. São as pessoas que curtiram a página lá da Virus. Quem Skate curtiu, Shop. Já concorreu. Isso, né? É uma camiseta da Hurley. Hurley é uma marca gringa, né? Patrocina o Bob, que já me deu aqui. Camiseta vermelha linda, foi postada lá a foto no Facebook. Pronto, eu vou ver aqui quem. Você pode ler, Miguel? Ou não? Eu posso ler aqui? Manda. Vamos ver. Manda ver. A camiseta. Não tem máfia, galera. A gente não pratica esse tipo de. Não existe máfia aqui, entendeu? Nome do cara, Thales Simões Martins, ganhou a camiseta. Thales Simões Martins. Quem curtiu a página aí da Virus Skate Surf Shop no Facebook, aí o Thales curtiu, ganhou a camiseta. A partir de segunda-feira, devidamente documentado. Isso, pela manhã, entendeu? Agora a gente vai sortear agora uma bermuda da Águia Fitness, que a gente trabalha também com moda fitness, né, Miguel, na loja. Pedi aqui meu brother aqui pra pegar aqui um saco. Tem aqui 277 pessoas que vai concorrer a essa. Uma menina agora que vai ganhar uma malha de academia. Bonitona da Águia Fitness. Pode falar o nome aí, meu brother. Foi a Indara Felício Eventos. É mesmo? Felício Eventos? Será que não é produtora de eventos, cara? Indara Felício Eventos. Beleza. Ó, o que a gente vai fazer? Vamos sortear de novo, que isso pode ser algum perfil que sei lá, não... Será que é evento mesmo? Deve ser isso. Deixa aí, Robertinho. É, então beleza. Deixa aí. Não, porque ganhou. Assim, teve várias pessoas que curtiram minha página, que são produtores de eventos, entendeu? Produtores de eventos. Tipo assim, é a mesma coisa de uma empresa. Minha empresa curtiu uma página e tal. Sei. Complicou, né? Mas vamos ver. Se não for, a gente sorteia de novo. Então beleza. Tá valendo. E agora o skate. O skate, quem vai sortear? O skate. Manda aí, Goma. Quem foi o sortudo ou a sortuda aí? Foi uma sortuda. Foi Aline Rodrigues Santos, do bairro Guarani. Repete aí o nome da figura. Aline Rodrigues Santos. Aline Rodrigues Santos, do bairro Guarani, ganhou o skate profissional. É bom salientar isso aqui, né, Robertinho? Profissional, da Black Sheep. Black Sheep, uma marca. A marca que tá no mercado. Dispensa comentários. É, já tá no mercado há 23 anos, entendeu? Os caras têm um trabalho bem legal, voltado em prol do skate. E é isso, marca legal, a gente trabalha com isso, é uma exclusividade da Virus. E é isso, passar segunda-feira lá pela manhã, pegar seu skate. Beleza então, Robertinho, eu queria agradecer a sua parceria aí com o Som da Tribo. Quando quiser, fique à vontade, apareça sempre, faça sempre aí os eventos alternativos que o Som da Tribo tá colado apoiando também. Beleza, legal. Pois é, Miguel, só lembrando aqui o seguinte, como eu falei, né, bermuda da Águia Fitness. Eu lembro que tem algumas produtoras de eventos que curtiu minha página. Então vou dar pra quem curtiu, só pra, tipo assim, mulherada, entendeu? A mulherada que curtiu minha página lá, eu vou dar a bermuda. Se ela aparecer lá, a gente vai ver, vai verificar se realmente é essa menina mesmo. Pega da bermuda. Beleza, okay. Repete o nome da galera aí, Robertinho. Thales Simões Martins e Indara Felício Eventos. E o skate saiu pra? Aline Rodrigues Santos. Do bairro Guarani. Então a galera devidamente documentada a partir de segunda-feira na Virus Skate Surf Shopping na galeria Joaquim Correia. Fácil, fácil. Só procurar o nosso brother Robertinho lá, tira uma foto e posta lá pra gente. Beleza? Valeu, Robertinho. Muito obrigado aí pela promoção aí, a parceria com o Som da Tribo. Falou, Miguel. Obrigado a todo mundo aí. Valeu. Valeu. A vocês que ligaram aos ingressos. Ingressos semana que vem, né, Goma? Beleza. Agradecer aqui os nossos parceiros, a galera que acredita no projeto Som da Tribo. O Espaço X, todo mundo sabe, presente é no Espaço X. Dia dos Namorados é no Espaço X, a melhor e maior seção de brinquedos do interior da Bahia. Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja na rua Siqueira Campos 350, no Viela Sebo Café. Quinta-feira tem o Arraiado Samurai no Viela Sebo Café. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Novas turmas agora para o segundo semestre. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Nova coleção inverno da Metrópole Team. E Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Telefone 3425-800. Som da Tribo, apresentação, produção Miguel Cortes. Apresentação também do nosso amigo Mr. Ed Goma. Bastidores e telefone, Devald de Andrade e Ed Goma. O nosso amigo Devald não pôde comparecer hoje, mas está sempre presente aqui no Som da Tribo. Edição Podcast Web Rádio, Amon Silva, Rubenildo Metal, Oziel Aguiar e Madison Almeida. Toda essa galera que joga aí no time do Som da Tribo. Som da Tribo, se você perdeu, é só acessar novamente aí, sondatribo.com.br. Você pode ouvir o Som da Tribo amanhã novamente, hein? sondatribo.com.br. Apresentar mais alguma coisa, Robertinho? Legal, só isso mesmo. Obrigado mais uma vez, Som da Tribo. E a galera continue lá curtindo a página da Virus Skate Shop. Novas promoções a gente tá bolando aí pra fazer. Beleza, foi bom pra você, Robertinho? Não, sempre tá sendo bom, cara. Um incentivo aí do Som da Tribo, divulgando sempre a minha empresa, entendeu? É bom, é legal a gente fazer uma parceria. Sempre está sendo muito bom participar do programa e tá aí, sempre economizando alguma coisa. Beleza. Dá de brinde. Foi bom para você, Goma? Foi massa. Beleza, Som da Tribo de volta. Se você perdeu o Som da Tribo ou quer ouvir novamente, amanhã está disponível sondatribo.com.br. Mudou o endereço agora virtual do Som da Tribo, sondatribo.com.br, sondatribo.com.br. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Junho é mês de festa, de roupa bonita, de presente pro seu namorado e pra namorada também. É mês de casa arrumada e de licor bem servido, de forró pé de serra. Junho é mês de comemorar. Comemore tudo isso num só lugar. Espaço X, sempre o melhor presente. O som da Tribo. Welcome to Megan Fox Island. Ou Welcome to Mike Tyson's Island. Pra qual ilha você vai? Megan ou Mike? Com inglês, Megan. Sem inglês, Mike. Megan são Fox. Mike são Fox. Descubra em facebook.com/canal CCAA. Você se garante? Ou Mike, quer dizer, ou a língua derruba você. CCAA, inglês e espanhol que você aprende e nunca mais esquece. O Som da Tribo. Ar-condicionado, climatização e equipamentos para lanchonetes e restaurantes. Você encontra na Bahia Frio. Venha e confira os nossos preços. São os melhores da praça. Bahia Frio. Economia, conforto e atendimento que você merece. Faça um orçamento sem compromisso. O que você precisa em refrigeração com qualidade está aqui. Bahia Frio. Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Fone 3425-1800. Bahia Frio. Bahia Frio. O Som da Tribo. Agora a galera Team de Conquista e Região tem Metrópole Team. Tem Metrópole Team. Moda para a turma descolada, diferente, inteligente, antenada e cheia de personalidade. Metrópole Team. Conheça Metrópole Team. Tamanhos de 32 a 40.